Panorama Agrícola para 13 de fevereiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de segunda-feira de lua cheia, 13 de fevereiro de 2012. A apresentação é de Mauro Moirer e na mesa de som dos trabalhos técnicos estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado desta segunda é: fogo de palha e chuva de verão tem pouca duração. Uma dica para armazenar água, ouça aqui no Panorama Agrícola. Confira ainda a programação do dia de campo da Cooper Campus. Prorrogada a inscrição para estágio na Alemanha. E no mercado agrícola, a estiagem e o preço dos grãos em Santa Catarina. Participe aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Agricultor, tenha em mente que a estiagem é um fenômeno cíclico e pode continuar afetando a sua atividade rural. Mas com bom planejamento é possível produzir bem e conviver com períodos sem chuva. Lembre-se que o solo é o principal armazém de água. Realize um manejo de solo adequado. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. Fique atento à programação do 17º Dia de Campo Cooper Campus, que começa amanhã em Campos Novos. Palestra Produção de Silagem de Alta Qualidade. Palestra Segurança do Trabalho no Campo, com foco na mulher trabalhadora rural. Essas duas palestras na tarde desta terça-feira, dia 14. Na quarta-feira, dia 15 de fevereiro, à tarde, ocorrem as palestras Clima e Agricultura e Manejo de Plantas Daninhas Resistentes. Na quinta-feira, dia 16, encontro dos jovens do programa Cooper Campus com filhos de agricultores e a palestra Gestão da Propriedade. Um dos destaques este ano do Dia de Campo é a agricultura de precisão. Haverá exposição em Campos Novos de muitas novidades, como plantadeiras com controlador de semeadura e limitadores de sementes por metro, além de distribuidores de fertilizantes com taxa variável. Nas margens da BR-282, quilômetro 347, em Campos Novos, dia de campo, Cooper Campus, de terça a quinta-feira. Foram prorrogadas as inscrições para estágio na Alemanha 2012-2013. As inscrições para interessados em estagiar em qualquer área do setor primário, pelo período de um ano, morando em propriedades agrícolas escolhidas previamente na região sul da Alemanha, agora podem ser feitas até o dia 15 de março deste ano pelo site www.afebrae.com.br. São pré-requisitos para inscrição que o candidato ou candidata tenha entre 18 e 25 anos, seja solteiro ou solteira, tenha nível técnico ou experiência na atividade agrícola e tenha conhecimento também da língua alemã. O estágio é viabilizado por meio de uma parceria que envolve a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, a EPAGRE, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura e a Associação de Fomento de Estágios de Brasileiros no Exterior, a AFEBRAE. O programa abrange áreas de agricultura, pecuária, suinocultura, floricultura, fruticultura, enologia, turismo rural e outras áreas de interesse. Interessados em participar desse estágio na Alemanha podem fazer inscrição, como falamos, até 15 de março deste ano, pelo site www.afebrae.com.br, e-mail contato@afebrae.com.br, telefone 54-3281-1465. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola conversa hoje com o analista Júlio Alberto Rodrigueri, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, a EPAGRE CEPA, sobre o preço dos grãos, preço que está reagindo às perdas na safra. Seu Júlio, qual é o tamanho da região em termos de perda, as perdas dessa última safra em função da estiagem? Se torna impactante o fato de que a região das perdas é muito grande. Não só no Brasil, mas também na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. E, na verdade, até a Bolsa de Chicago reagiu a isso, porque esses países não são só os maiores produtores da América Latina, eles são os maiores produtores do Hemisfério Sul, maiores produtores e exportadores. Brasil primeiro, Argentina em segundo, Paraguai em terceiro, assim por diante. Correto. E como foi a repercussão nos preços aqui em Santa Catarina? De dezembro do ano passado para janeiro, agora de 2012, uma reação nos preços, que foi de mais 7,7% no milho e 5,7% na soja. As perdas no milho, por enquanto, são maiores do que as da soja e, por isso, os seus preços ao produtor cresceram mais. Agora, o feijão teve aumentos muito mais expressivos. 47%, 44,7% no feijão preto e 64% no carioca. Isso daí pode fazer com que esta era a primeira safra. Isso pode fazer com que a segunda safra tivesse um plantio maior, só que os primeiros plantios que foram feitos em janeiro da segunda safra também já tiveram problema. E em fevereiro, como se comportam os preços? No caso do milho e da soja, nós tivemos novos aumentos que fizeram com que o aumento passasse para 10%. E no caso da soja, passasse para 5,9%. No caso do feijão, nós tivemos agora, em fevereiro, uma queda que fez com que esse aumento do mês de janeiro não ficasse assim tão alto. As modificações mais drásticas dos preços do feijão tem a ver com a consolidação das perdas da primeira safra, porque a colheita na média estadual já se aproxima de metade e algumas regiões já terminou ou está perto do fim. Enquanto que o milho e a soja está no desenvolvimento vegetativo, está no enchimento dos grãos ou maturação. Quer dizer, o milho e a soja ainda podem ter modificações, seja para melhor ou seja para pior, né? Perfeito. Júlio Rodrigueri, da EPAGRE CEPA. E como a previsão de que as chuvas continuem abaixo da média histórica até o final do mês de fevereiro, os preços, a tendência é que continuem subindo? Para os preços continuarem subindo, vai depender que se tenha uma intensidade de problemas, né, com a estiagem. E também a questão da área atingida. Quanto mais severa a falta de água e quanto maior a área atingida dentro e fora do Brasil, mais facilmente afetará os preços dos produtos ao produtor. Mas isso não compensará a perda nas quantidades. Ou seja, só serão beneficiados com as perdas os produtores que estiveram fora da região problemática. E dependendo da intensidade da seca e o aumento chegará aos consumidores, os produtos que derivam, no caso, os industrializados de milho, o caso do leite e as carnes, principalmente carne suína e frango. Mas isso desde que se tenha uma coisa intensa e numa área grande, né? O aumento de preço, então, só beneficia aquele produtor que está fora dessa área da estiagem. Exatamente, porque o preço sobe quando cai a oferta, isso já está visível agora, mas aqueles que tiveram suas produções conservadas vão se aproveitar deste preço que subiu. O caso, por exemplo, da região centro-oeste do Brasil, que está fora da região, é a outra grande região produtora do Brasil, né? Porque 40% é aqui do sul e o resto é do Brasil, mas uma grande fatia é da região centro-oeste. Então, se aqui continuar o problema no sul, eles serão os maiores beneficiados. Correto. Nós agradecemos a Júlio Alberto Rodrigueri, engenheiro agrônomo, analista de mercado da EPAGRE CEPA, em entrevista aqui ao Mercado Agrícola. Muito obrigado, seu Júlio. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.